Bora mais uma pra relembrar as antigas, viu, gente? Essa é pra aquela galera massa que gosta do pagodinho no final de semana. É por isso que nosso CD é o mais estourado em todos os paredões do Brasil, viu? Todo dia é inovação. Eita pressão! Galera da Carretinha Atrevida, meu parceiro Rodrigo Cedês Moral, Vitinho Paredão, JF Comércio, Garrafinho do Golfe, Paredinho JF, tamo junto. Parceiro Gabriel Pedreiro, rei na CD. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. E com esse teu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. E aí? Eventos, essa é minha marca, meu gente. Vou pra tua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta? Um motelzinho, você fecha a porta. Mas então me ajude a superar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a superar essa barra, quer gostar de você. Na pegada, vai. Eu disse di di di di di di, olha aqui di di di di di di, oh di di di di di di. Pra tocar em todos os paredões do Brasil, Edson Ribeiro Pernambucano, é sucesso, papai. Galera da Paredinha Piripaque, quadro e pancadinha, paredões de Itabaiana. Estação da Rocha, tamo junto. Fazendo Black CDs, Wellington CD, Juninho Gravação.